vez mais, Senhor, minha promessa protegerás. Da fé eu sinto orgulho, quero viver tal como ensinastes até morrer. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais, Senhor.